santidade. Diante da sarça ardente, Moisés se prostrou e a Deus reverenciou. Foi levantado para libertar Faraó, não se intimidou, pois sabia que seu Deus era o único Senhor. Moisés obedeceu a Deus, se santificou e reconheceu que Deus é soberano. Seguiu seus mandamentos com temor. O mar se abriu e o povo de Deus passou. Faraó e seu exército